O dia 24 de dezembro na história, 1914, o primeiro ataque aéreo aconteceu na Inglaterra quando uma bomba foi lançada de um avião alemão. 1920, o tenor italiano Enrico Caruso fez sua última apresentação em público em Nova York. 1970, a Disney lançou Aristogatas, primeiro desenho animado de longa duração depois da morte do criador dos estúdios. 1976, o pugilista Éder Joffre, campeão mundial de peso galo e peso pena, venceu o italiano Enzo Farinella no Rio Grande do Sul. 1989, Manuel Antônio Noriega, ditador do Panamá, pediu asilo na Embaixada do Vaticano depois que os Estados Unidos invadiram o país. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.